Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu. Sou eu. Eu estou chamando. Será você? Sou eu, seu amor. Nem posso acreditar que pra mim você telefonou. Eu falei que ligava, mas eu não acreditei. Como não acreditaste? Se te amo desde quando te avistei. Te dar nessas palavras de amor. Quando você olhar meus olhos, vai saber que falso eu não sou. Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu. Sou eu. Quem estou chamando? Será você? Sim, sou eu, meu grande amor. Nem posso acreditar que pra mim você telefonou. Eu estou telefonando só pra convidar você pra sair comigo à noite. Quero tanto com seu corpo me aquecer. Vem apanhar as mãos, eu também quero saber tudo de você. Quero ter certeza deste amor e pra mais tarde o meu peito não sofrer. Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu. Sou eu. Quem estou chamando? Será você? Sim, sou eu, meu grande amor. Nem posso acreditar que pra mim você telefonou. Nem posso acreditar que pra mim você telefonou. Nem posso acreditar que pra mim você telefonou.